brasileira, criada na Paraíba, João Pessoa, por desenvolvedores brasileiros. E o Jantaba também, o software que a gente está usando também é brasileiro, é do Vale do Itajaí, do Eliezer de Jesus, e também é o mais usado, né? Opa! Temos um baterista aqui. Gitara, diretamente da Áustria. Ele tá alumbrando. Ei, Gitara, welcome to Salvador, Bahia. We'll start a loop from Tim Maia. Vamos fazer um loop aqui do Tim Maia aqui. É, como inspiração, as inspiration. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Resta apenas um contato com o mundo racional. Mundo de origem que virá bem natural. Apenas um contato irá fazer nosso leão legal. mundo de origem. Que virá bem natural. Apenas um contato irá fazer nosso leão. Thank you. Entrou um tecladista da Rússia aqui, só que eu acho que ele tá com problema de conexão, véio. Que tá demorando pra chegar aqui. Mas esse cara é muito bom, véio. Verganoid, tá ligado? Aí, chegou. Vou aumentar aqui o som dele. Aí, ó. Pessoal, diretamente da Rússia, Varganoid, welcome to Salvador, Bahia. Yeah, let's make peace, no war. Woo. Welcome to Bahia. Varganoid, if you have webcam, we are in Video Ninja, so people in Brazil can see you, okay? We will send the link. If you have webcam, it will be amazing if we can see you playing for us, okay? You are playing with Irlan Guedes, diretamente de Feira de Santana. Thank you. Thank you. Esse foi o Chitara, diretamente da Áustria, aí mandando esse som. Welche Stadt bist du, mein Freund? Which city are you in Austria? É Viena, não? Pessoal, agora vocês podem ver aqui o Verganoid diretamente da Rússia. Ele tá mandando esse som aqui, ó. Vou solar ele aqui, ó. Aí, esse som.